السورة دي سبع. بسم الله الرحمن الرحيم. Em nome de Alá, o misericordioso, o misericordiador. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. Louvor a Alá, de quem é o que há nos céus e na terra. E dele é o louvor na verdadeira vida. E ele é o sábio, o conhecedor. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Ele sabe o que penetra na terra e o que dela sai, e o que desce do céu e o que a ele ascende. E ele é o misericordiador, o perdoador. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. E os que renegam a fé dizem: a hora não nos chegará. Dize: sim, por meu Senhor. Com certeza chegar-vos-á pelo sabedor de invisível. Não escapa dele peso algum de átomo nos céus nem na terra. E nada há menor que isso, nem maior, que não seja no evidente livro. Para recompensar os que creem e fazem as boas obras, esses terão perdão e generoso sustento. E os que se esforçam em negar nossos sinais, intentando escapar de nosso castigo, esses terão castigo de doloroso tormento. وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ. E aqueles aos quais fora concedida a ciência veem que o que foi descido para ti de teu Senhor é a verdade, e que ele guia a senda do Todo-Poderoso, do Louvável. E os que renegam a fé dizem: indicar-vos-emos um homem que vos informe de que, quando vos desintegrardes, com toda a desintegração, sereis, por certo, transmudados em novas criaturas? Afterá ala Allah kariban anbihi jinnah, balil ladhina la yu'minuna bil akhirati fil azab wal dalalil ba'id. Forja ele mentiras acerca de Alá? Ou há nele loucura? Não. Mas os que não creem na derradeira vida estão no castigo e no profundo descaminho. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ شَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. E não viram eles o que está adiante deles e o que está de trás deles, seja do céu ou da terra? Se quiséssemos, faríamos a terra engoli-los, ou faríamos cair sobre eles pedaços do céu. Por certo, há nisso um sinal para todo servo contrito. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا

E não te enviamos, Muhammad, senão a toda a humanidade por alviçareiro e admoestador. Mas a maioria dos homens não sabe. E dizem, quando será o cumprimento desta promessa, se sois verídicos? Dize, haverá para vós o encontro de um dia em relação ao qual não podereis retardar-vos uma hora sequer, nem adiantar-vos. يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. E os que renegam a fé dizem, jamais creremos neste Alcorão, nem no que houve antes dele. E se visses, quando os injustos forem postos diante de seu Senhor, uns refutando o dito dos outros, os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram, se não fosseis vós, seríamos crentes. Os que se ensoberbeceram dirão aos que foram subjugados, será que fomos nós que vos afastamos da boa orientação após haver-vos chegado? Não, mas vós próprios éreis criminosos. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. E os que foram subjugados dirão aos que se ensoberbeceram, não, mas vossos estratagemas noite e dia desgraçaram-nos quando nos ordenáveis renegássemos Alá e lhes fizéssemos semelhantes. E eles guardarão segredo do arrependimento quando virem o castigo. E nós poremos as gargalheiras nos pescoços dos que renegaram a fé. Não serão eles recompensado senão pelo que faziam. E não enviamos a uma cidade admoestador algum, sem que seus opulentos habitantes dissessem, por certo, somos renegadores do com que sois enviados. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. E eles disseram, somos mais privilegiados em riquezas e filhos e não seremos castigados. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون. Dize, por certo, meu Senhor prodigaliza o sustento a quem quer e restringe-o, mas a maioria dos homens não sabe. بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون.